Templar do NDB Salvador, aguardando o procedimento NDB para a pista no 7. Ciente na proa do NDB, aguardando 5-2 no 7. 5-2 no 7 informa que, caso possível, se não for interferindo no seu tráfego, o mais próximo da ascensão é fazer uma aproximação visual para a pista no 7. A minha também. Então prossiga direto na proa do NDB. Reporte para descida 5217. Mais próximo, cancela para sair visual direto para final, ok? Ok, maravilha. Outra, o controle 5015 do meu ponto. Cotejamento correto, confirmando portão 03. Exato. Enxame plano pushback saneamento, ajuste no 0 no 3, azul 4208. Tomara pronto. O Mike Gillette Romeu está autorizado para a final da bata, senhor? Mike Gillette Romeu, após o pouso, autorizado, senhor. Está presente, então vai para a curta final da bata, Romeu. Autorizado. Passageiro 223, no solo 09, vire pista pela Lima, chame solo frequência 219. Passageiro 2223, bom dia, táxi via Lima, autorizado ingresso, parte principal, remoto 14. Direto Romeu, direto na bata. Torre Marcos, direto Romeu, dá uma forma controlada na bata. Hoje é direto Romeu, ciente, no solo, ISO 1. Fênix, cruzado do colégio, pistão 7, vento 060 graus, 039. Zero decolador 13, chame controle de frequência 1119 decimal 35. 70135, muito grato. controle Salvador, bom dia, Fênix 60. Fênix 60, bom dia. Não recebo seu transponder. Nem modo alfa, nem modo char. Acione o código 2660. 2660 vai verificar o equipamento. O Fênix 60 está autorizado direto para a radial de afastamento. Nível vai ser 055 mesmo, confere. Relativo, 055 vai para a radial de afastamento. O Fênix, quanto possível, vou precisar do seu tempo total de voo e estimado de pouso. 4 horas de voo, está estimando pouso. Zona 5 no 0. Zona 5 no 0, muito grato. Ainda não recebo o seu transporte. Suficiente. Tripe 5217, para a descida. 5217, autorizado até 2000 pés, ajuste no 013. Até 2000, 1013, 5217. Fênix 60. Tá na escuta. Ok, ainda não recebo seu transponder, já entrei em contato com o Centro de Operações Militares em Recife. Chame no canal Tango 18, bom voo até o regresso, Fênix 60. Chamar Tango 18, grato. Salvador, 225. som? 5 circulando, saída para Brasília 1202. Só informação, senhor, tem informação se Brasília está operando, está fechado, está baixo assim? Não possuo essa informação no momento, mas vou checar. Só um minutinho, por gentileza, ok? Seria o Oxané 6225 chamando? Isso, é o 6225. O plano para Brasília é 1202, 340. Está aguardando sua informação. Informativo, só um instante, por gentileza. Obrigado. Azul 4298, bom dia. Senhor, identificação, desça a 4.000 pés na proa do NDB Salvador, aguardando o procedimento NDB para pista no 7, o ajuste é 1013. 4.000 NDB Salvador, aguardando o NDB 7. Visual com o campo 5297 da Trip. Complete LF, corrijo. Complete a aproximação visual, chame a torre 118, décima meia, bom pouso, Trip 5297. Ciente, chamando torre 186, 5297. Obrigado, até já. Torre Salvador, bom dia, o trip 5217. Trip 5217, continue a aproximação e pode visual com o campo. Na visual já com o campo, vai prosseguir para 17, o 5217. 10 e a visibilidade 2000, ok? E o QNH 1023. Ok, então. Quando estiver mais próximo a gente chama. Obrigado. Poderia confirmar só novamente o teto, senhorita? 500 pés? Gente, só um instante eu vou confirmar, que eu tô vendo aqui o metade seria do dia 11, ok? Só um minutinho, por gentileza, eu vou confirmar aqui com o centro se seria esse mesmo. Mas em princípio, de qualquer modo, Brasília ainda tá operando abaixo dos mínimos, segundo a última informação do centro. Eu só vou confirmar teto e visibilidade, ok? Tá ok, guardando. Obrigado. TRIP-5217, baixar travado de base para final da 1-7. TRIP-5217, autorizado pouso pista 1-7, vento 080 graus, 039. Livre pouso, 5-2-1-7. Salvador, Xané 6211. Xané 6211, Galeão 360, informação em curso no momento da Juliette, pronto, cópia. Não ativo, centro da Juliette. Cópia 6211. Gente, só um instantinho por gentileza para a cópia, prepara da Eulia da Bridge aguardando. Só confirmando pista 1 do NOSET, ok? Gente. Channel 6225 na escuta do som? Na sua escuta. Seja afirmativo, o Brasília ainda opera abaixo dos mínimos com um teto de 700 pés e a visibilidade 2000, ok? E o QNH 1099. Certo, é 225, obrigado pela informação, até já. Quanto 298 desce a 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Confere. Valeu. Salvador, bom dia, Web 5826. Web 5826, bom dia, senhor, identificação dessa 4 mil pés na proa do NDB Salvador, vou ajuste 1013. 03 autorizado, chama táxi. Lima, táxi, foi Lima chamando solo, 5217. Quando NDB, o 5826. 5316, corrigindo, trip 5345, ciente da Júlia, de autorização 380, Vitória. Trip 5345, aguarde cópia, é o número 2, preparando a da Euleta Eudes. 5345. Só solo Salvador, o trip 5217, levou pista, taxiway Lima, bom dia. Bom dia, trip 5217, ingresso parte principal, remota 13. Remota 13, 5217. Oceaner 6219, pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 17 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, quando intercepta o pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5023 no transpondo. Autorizado Galeão, 360, da AEL, Leda Bridge, intercepta o pêndulo 10, segue o plano de voo. Plano de voo, 1935 é o controle, 5023 o código, está no 5 para pushback acionar. 205 autorizado, chama táxi, Oceaner 6211. Chamará. Whisky Golf Kilo, confirmando, foi quem chamou o solo? Sim, por gentileza, Mike Eco Kilo, Aracaju, aguardando cópia, é o número 2. Mike Eco Kilo, confirma apenas o pátio? A intenção é decolar a partir do pátio 4 com proa nordeste para Aracaju, confirme. Gente, então decolagem da 17, só um instantinho por gentileza para cópia, o Mike é comigo. O trip 5345, pronto, cópia. Bordo 2 horas e 10, autonomia alternando o Natal. Negativo, prossiga, trip 5345. O azul 4208, poderia confirmar os dados novamente, por gentileza? Ok, tem 120 a bordo, 2 horas e 10, alternando o Natal. Gente, o azul 4208, só um instante para o táxi, por gentileza. O Oceaner 6211, na escuta? Prossiga. Tem condições de aguardar apenas a passagem do Embraer da Azul, vai iniciar o táxi agora a partir do 03 e após o seu prosseco com o pushback no 05? Afirmativo. Após a passagem do Azul, então inicia no 03, no 05, Oceana 6219. Gente, grato. O Azul 4208, táxi autorizado, contornando o pátio principal e reporta novamente na Taxiway Lima, o Azul 4208. Ok, contorna o pátio principal e reporta novamente na Lima. Gente, o trip 5345, autorizado Vitória, nível 380, decola da 17 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Eudes, Eco Uniforme Delta Eco Sierra, quando intercepta Upper Zulu 44, segue conforme a rota do plano. O controle em 199.35 e aciona 5027 no transpondo. 380, Vitória, decola da 17, curva direita, da AEL Leda, após Leda, voa Eudes. Vai interceptar a Pesulu 44, conforme a rota do plano. 1935 controle e o transponder 5027. Protejamento correto, portão 02, chama pronto para o acionamento, trip 5345. Já pronto no 2, puxa o acionamento. Copiou que está pronto no 2, o 5345. Trip 5345 no 02, o Embraer da Azul já livrando o setor, autorizado, chama táxi. Chamará para o táxi, 5345. Oceaner 6211, o Embraer da Azul já livrando, a cauda autorizada, ok? Pushback, acionamento e grato pela colaboração. Bem, está iniciando no 05, Oceaner 6211, chama táxi. O Papa Romeu Mike Eco Kilo, pronto, cópia. Final visual, azul 4 na 2500, decola da 197, curva de, à esquerda, corrigindo via corredor forte. O controle em 1.9.35, a torre em 1.8.6, dúzia e aciona 5021 no transponto. Firmando o transponder, por gentileza 0117, ok? 0117 no transponder. Planejamento correto, acionamento, táxi, decolagem, transfere a torre em 1.8.6, confirma apenas PLB. Afirmativo, confirmando 03. Chame agora a torre, 1.8.6, o ajuste no 0.4, agora bom voo. Tá, ingressando na Lima novamente, azul 4208. O azul 4208, taxia via Lima, após a primeira direita Mike, e a próxima esquerda Quebec. No ponto de espera da Quebec, chame a torre, 1.8.6 para ingresso e decolagem. Ok, Lima, Mike, Quebec, ponto de espera Quebec, chama a torre 286 para mim, para backtrack decolar. Paulo, bom dia, Passaredo 2223. Passaredo 2223, informação em curso Juliette, Vitória da Conquista, 260, pronto, cópia. Escuta-se. Autorizado Vitória da Conquista, nível 260. Decola da pista 107 com curva direita, no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, e após voa direto para a Vitória da Conquista. O controle em 1.9.35 e aciona 5032 no transponder. 260 Arbor, direto após Arbor, direto Conquista, 1935, 5032, solicita decolagem da 35, 2223. Gente, o passageiro 2223, aguarde coordenação, por gentileza. 5826. Ok, 4000 descendo, 5826, bloqueia a faixa. Tô para o táxi Ocean, né, 6211, 66 POB, 320, com 20. Meia dois, não, só um instantinho, por gentileza. Torre Salvador, azul 4208, na Quebec. Puxa, né, 629, confirmando 66 no PLB? Afirmo. Cliente, táxi autorizado, contornando o pátio principal, e reporta novamente na Taxi Lima, o Oceaner 629, ajuste no 0.4. 1.0.4 agora, vai via, vai contornar o pátio principal e informar para ingresso na Lima, o Oceaner 62, ou não? Para o táxi 5345 com 43, 3 horas, alterna com 5. Confirma o POB, o trip 5345? 43, 43. 43, ciente, seguindo o Airbus da Oceaner, contornando o pátio principal, reporta novamente na Taxi Lima, o trip 5345. Contornando o pátio principal, reportará na Lima, 5345. Na final, pista vista azul 4298. Complete com a torre, 1.9.86, bom pouso 4298 azul. Passando com a torre, 183. 23, 18, 6. Meia. Atinge, mantém 4000, 5826. Mantenha, aguarde para prosseguir na defesa. Guardando, vamos entender.